Bem que eu queria que tivesse dado certo. Quanto mais longe fica, mais quero você perto de mim. Mas infelizmente é assim. Acabou o que eu queria que durasse até o fim da vida. Mas esta ainda continua, mesmo sem a sua companhia. Prossigo nesta rua, com lembranças que marcaram este grande amor. Carregando no peito o coração que você roubou, mas cuidou dele enquanto lhe pertenceu. Talvez seja por isso que ele quer continuar sendo seu. Meus pés querem me levar ao seu encontro, e a saudade é tanta que eu nem lhe conto. Pois você me completava, na sua ausência sua presença era tudo que me faltava. Aliás, ainda falta, e eu não vendo as ações dessa saudade que tá sempre em alta. O tempo passa, o passado vira história. Ei, princesa, ainda a trago na memória. A saudade agora é diferente de outrora. A tristeza vem quando o amor vai embora. O tempo passa, o passado vira história. Ei, princesa, ainda a trago na memória. A saudade agora é diferente de outrora. A tristeza vem quando o amor vai embora. Todo amor é eterno enquanto dura, e quando acaba, pra onde vão nossas juras? Porque agora é cada um pro seu lado, porém nossos momentos serão sempre lembrados. E eu fico assim meio nostálgico, mas com esperança de sentir novamente toda esta paz que só o amor traz. Sabe como é? Sem amor qualquer uma podia ser minha mulher. Mas escolhi você pra ter filhos, netos. Sou todo errado, mas com você eu tava certo. E agora escrevo torto nessas linhas, tristeza na rima que antes não tinha. Você foi a minha vida por um ano. A gente não pensa em mais nada quando está amando, e os meus olhos vagueiam a procurá-la. Minha boca a chama, mas não pode beijá-la. Meu ouvido reclama por não ouvir sua voz. De novo cai a ficha que acabou tudo entre nós. O tempo passa, o passado vira história. Ei, princesa, ainda a trago na memória. A saudade agora é diferente de outrora. A tristeza vem quando o amor vai embora. O tempo passa, o passado vira história. Ei, princesa, ainda a trago na memória. A saudade agora é diferente de outrora. A tristeza vem quando o amor vai embora. Lágrimas caem quando dói o coração. Sinto-me sozinho vagando na escuridão. Não sabia que um coração vazio pesava tanto, mas sei que nada vai desfazer este encanto. Pois até hoje quando estamos cara a cara, não sei porquê, mas o meu coração dispara. Frio na barriga, eu fico sem palavras, com uma vontade imensa de beijá-la, abraçá-la, tê-la de novo em meus braços. Querendo uma chance pra refazer nossos laços, chamá-la de amor, falar que a amo, namorar, conversar, fazer planos, esquecer os enganos e realizar sonhos. Tá com você o sorriso de um rosto tristonho. Enquanto componho, confesso a solidão, que o tempo passa, mas o que sinto por você não. Cada segundo ao seu lado valeu a pena, por isso expressa a dor de ter perdido a minha alma gêmea. Passa, o passado vira história. Ei, princesa, ainda a trago na memória. A saudade agora é diferente de outrora. A tristeza vem quando o amor vai embora. O tempo passa, o passado vira história. Ei, princesa, ainda a trago na memória. A saudade agora é diferente de outrora. A tristeza vem quando o amor vai embora.